A graça bate à sua porta, de Max Lucado. Abra seu coração e receba o amor de Deus. Acompanhado pela graça. Descobrir a graça é descobrir a dedicação absoluta de Deus a você, sua obstinada vontade de lhe oferecer um amor tão limpo, curador e purificador, que coloca o ferido de pé novamente. Deus oferece um novo coração. Quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. Dê o seu coração a Cristo e ele retornará o favor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ezequiel 36, 26. Você poderia chamar de transplante espiritual de coração. Tara Stork entende esse milagre tanto quanto qualquer outra pessoa. Na primavera de 2010, um acidente de esqui tirou a vida de sua filha de 13 anos, Taylor. O que se seguiu para Tara e o marido, Todd, foi o pior pesadelo para qualquer pai: um funeral, um enterro, uma enxurrada de perguntas e lágrimas. Decidiram doar os órgãos da filha. Poucas pessoas precisavam de um coração mais do que Patricia Winters. O coração dela começou a falhar 5 anos antes, deixando-a muito fraca para fazer algo mais além de dormir. O coração de Taylor deu a Patricia um novo começo de vida. Tara tinha apenas uma exigência: ela queria ouvir o coração da filha. Todd e ela voaram de Dallas a Phoenix e foram até a casa de Patrícia para ouvir o coração de Taylor. As duas mães se abraçaram por um longo tempo. Então Patrícia ofereceu a Tara e Todd um estetoscópio. Quando eles ouviram o ritmo saudável, que coração eles ouviram? Eles não ouviram o coração da própria filha ainda pulsante. Habitava um corpo diferente, mas o coração era o coração da filha deles. E quando Deus ouve seu coração, ele não ouve o coração do próprio filho, ainda pulsante? O cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. Deus distribui a sua bondade, não com um conta-gotas, mas com um hidrante. Seu coração é um copo descartável e a graça de Deus é o mar Mediterrâneo. Você simplesmente não consegue contê-la por inteiro. Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Salmos 86, verso 15. Deus é o autor do livro da graça. Ele fez com que Adão e Eva saíssem dos arbustos, com que o homicida Moisés saísse do deserto. Criou um lugar para Davi, embora este tenha se voltado para Batisseba. Ele não desistiu de Elias, apesar do profeta ter desistido dele. Imerecido, inesperado, graça. Antes que saibamos das nossas necessidades, o banco me enviou um aviso de saldo devedor na conta corrente de uma de minhas filhas. Eu incentivei as meninas a cuidarem das suas contas desde os tempos da faculdade. Mesmo assim, às vezes elas gastam demais. O que eu deveria ter feito? Deixar o banco assimilar o prejuízo? Eles não fariam isso. Enviaram um bilhete furioso para ela. Uma advertência poderia ajudá-la mais tarde, mas não iria satisfazer o banco. Telefonar e lhe pedir para fazer um depósito? Sim, tanto quanto podia pedir para um peixe voar. Eu sabia da liquidez dela. Zero. Transferir dinheiro da minha conta para dela parecia a melhor opção. Afinal, eu tinha 25 dólares e 37 cents. Podia ter coberto a conta dela e pagado a taxa de saldo devedor também. Além disso, aquele era o meu papel. Não ter ideias. Se você estiver no vermelho, não me chame. A minha filha pode fazer algo que você não pode. Ela pode me chamar de pai. E desde que ela me chama de pai, fiz o que os pais fazem: cobri o erro da minha filha. Quando lhe disse que ela estava com a conta negativa, ela respondeu que sentia muito, mas não se propôs a fazer um depósito. Ela estava quebrada, não tinha opção. Pai, você poderia. Eu interrompi. Querida, já fiz. Eu supri a necessidade dela antes mesmo dela saber que tinha uma. Muito antes de você saber que precisava de graça, seu pai fez a mesma coisa. Fez um depósito, um grande depósito. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Antes de saber que precisava de um Salvador, você já tinha um. E quando você lhe pede misericórdia, ele responde: Já lhe dei, querido filho, já lhe dei. Jesus trata os seus dias vergonhosos com graça. Ele tomará sua culpa se você lhe pedir. Tudo o que ele espera é o seu pedido. Tomamos os corações maculados nas mãos e os oferecemos a Deus, como faríamos com uma flor esmagada e sem perfume. Você pode dar vida a isto? E ele dá. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1, 18 e 19. Graça antes do café da manhã. Os pensamentos de Pedro são interrompidos por um grito que vem da praia. Vocês pegaram algum peixe? Pedro e João erguem os olhos. Provavelmente era um aldeão. Não, eles gritam. João olha para Pedro. Que prejuízo! Por isso, lá vai a rede. Pedro enrola a corda no punho para esperar. Mas não há espera. A corda fica tesa e a rede apanha peixes. Pedro põe o seu peso contra o lado do barco e começa a puxar a rede. Ele está tão envolvido com a tarefa que não percebe a mensagem. João não. O momento é um déjà vu. Isso já havia acontecido antes. A noite longa, a rede vazia, o chamado para lançar a rede novamente, os peixes batendo-se no chão do barco. Espere um minuto. Ele ergue os olhos e vê o homem na praia. É ele! Sussurra, e então mais alto: É Jesus! Pedro se vira e olha. Jesus, o Deus do céu e da terra, está na praia e está fazendo uma fogueira. Pedro mergulha na água, nada até a praia, sai tropeçando, todo molhado e tremendo, e se põe diante do amigo a quem traiu. Jesus tinha preparado uma esteira de carvões. Como em poucas vezes em sua vida, Pedro fica em silêncio. Que palavras seriam suficientes? O momento é santo demais para dizer alguma coisa. Deus está oferecendo um café da manhã ao amigo que o traiu. E Pedro, mais uma vez, está encontrando graça na Galileia. O que dizer de um momento como este? O que você diz em uma hora como essa? São só você e Deus. Ambos sabem o que você fez e nenhum dos dois se orgulha disso. O que você faz? Você poderia pensar em fazer o que Pedro fez, ficar na presença de Deus, ficar sob seu olhar, ficar e esperar. Às vezes, é tudo o que uma alma pode fazer. Muito arrependimento para falar, mas esperançosos demais para partir. Nós apenas ficamos. Ficamos maravilhados. Ele voltou. Ele convida para tentar novamente, dessa vez com ele. Somos presunçosos, não quando nos maravilhamos na graça de Deus, mas quando a rejeitamos. Deus oferece segundas chances, como uma cozinha pública oferece comida a todos que pedem. A pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, e a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Romanos 4, verso 5. A salvação é o resultado da graça, sem exceção, nenhum homem ou mulher. jamais fez uma obra para aprimorar a obra realizada pela cruz. Nosso Pai Celestial, concede a graça. Venha comigo até a sala de estar de Deus. Sente-se na cadeira que foi preparada para você e aqueça as mãos com fogo que nunca se apaga. Pare diante da lareira e observe a pintura que se encontra acima dela. Seu pai estima muito esse retrato. Ele o pendurou onde todos possam vê-lo. O retrato capturou a cena meiga de um pai e um filho. No fundo da pintura, há uma grande casa no alto de uma colina. Sob os pés deles, há um caminho estreito. Descendo da casa, o pai corre. Subindo a trilha, o filho anda com dificuldade e os dois se encontram ali no portão. Não conseguimos ver o rosto do filho que está enterrado no peito do pai. Não podemos ver seu rosto, mas podemos ver o manto esfarrapado e o cabelo desgrenhado. Podemos ver a lama em suas pernas, a sujeira em seus ombros e a bolsa vazia no chão. Uma vez, essa bolsa esteve cheia de dinheiro. Antes, esse rapaz esteve cheio de orgulho, mas isso foi uma dúzia de tavernas atrás. Agora, tanto a bolsa quanto o orgulho estão esgotados. O pródigo não oferece presentes nem explicações. Tudo o que oferece é o fedor de porcos e uma desculpa ensaiada. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Embora não possamos ver o rosto do filho, não podemos deixar de reparar no do pai. Veja, veja as lágrimas brilhando nas bochechas encarquilhadas, o sorriso luminoso em meio à barba prateada. Um braço segura firme para que o rapaz não caia e o outro segura bem perto para que não duvide. Depressa, grita o pai, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, verso 22. Observe esse retrato e lembre-se do seu Deus. É certo chamá-lo de santo. Falamos a verdade quando chamamos de rei. Mas se você quer tocar o coração dele, use o nome que ele ama ouvir. Chame-o de pai. Cristo veio ao mundo por uma razão, dar a sua vida como um resgate por você, por mim, por todos nós. Ele se sacrificou para nos dar uma segunda chance. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Já lhe foi dado um presente que se compare à graça de Deus. Encontrar esse tesouro de misericórdia faz do mendigo mais pobre um príncipe. Perder esse presente faz do homem mais rico um miserável. O amor gracioso de Deus. Na época em que Martinho Lutero teve a sua Bíblia impressa em alemão, uma filha do tipógrafo encontrou o amor de Deus. Ninguém lhe contara sobre Jesus. Em relação a Deus, ela não sentia nada além de medo. Um dia, ela recolheu do chão algumas páginas caídas das Escrituras. Em uma folha, encontrou estas palavras: Deus tanto amou o mundo que deu. O restante do versículo ainda não tinha sido escrito, mas o que ela viu foi suficiente para comovê-la. O pensamento de que Deus lhe daria algo transformou seu medo em alegria. Sua mãe percebeu a mudança de atitude. Quando lhe perguntaram a causa de sua alegria, a moça tirou do bolso o papel amassado que continha uma parte do versículo. A mãe leu e perguntou: O que ele lhe deu? A filha ficou perplexa por um momento e em seguida respondeu: Não sei. Mas se nos amou tanto a ponto de nos dar algo, não devemos ter medo dele. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. De todas as coisas que você precisa ganhar na vida, a afeição infindável de Deus é uma delas, e você a tem. Espreguice-se na rede da graça. Você pode descansar agora. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras. Hebreus 13, verso 9. Pedimos graça apenas para encontrar o perdão já oferecido. Graça salvadora. Jesus já conhece o custo da graça. Ele já conhece o preço do perdão. Mas os oferece mesmo assim. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Deus não olhou para as nossas vidas desgastadas e disse: morrerei por vocês quando merecerem. Não. Apesar dos nossos pecados, em face à nossa rebelião, Ele escolheu nos adotar. Jesus morreu por nossos pecados. Quando eu era menino, li uma fábula russa que falava de um mestre e de um servo que saíram em viagem para uma